falamos aqui da sede da PAE, aqui no bairro Santa Terezinha, porque amanhã acontece o grande evento da PAE na Capela Santa Terezinha, onde será, claro, sorteado o primeiro prêmio, será um automóvel Fiat Mobi e ainda os demais prêmios da grande rifa da PAE e o tradicional churrasco. Primeiramente, nós vamos conversar com o presidente da PAE, o empresário Clarindo Fontoni, que esteve trabalhando sempre nesse grande evento da PAE durante vários meses e agora chegando a hora que nessa manhã a empresa de Brusque, a Cunha Empreendimentos, está fazendo a entrega desse primeiro prêmio automóvel Fiat Mobi. Bom dia, seu Clarindo. Bom dia, Gil. Bom dia aos ouvintes da Rádio Sentinela do Vale. É muito bom nós estarmos aqui, né? Nesse momento aqui, recebendo o veículo que a gente colocou no sorteio da rifa, né? Essa mesma evento que a PAE ia fazer no dia 9/5, nós estamos fazendo dia 5/9 e vai ser no dia de amanhã. Então, o Boca, que é proprietário do Boca Empreendimentos de Brusque, mas ele tem empreendimentos aqui no nosso município, já um trabalho que foi conversado com ele em torno de 2 anos atrás, através do Flávio Bento da Silva, Sombrinha, do Tanaka, do Julinho Zimmermann, do Antônio Carlos Schmidt, o Carlos Macuco. E graças a Deus, né, essa conversa foi evoluindo, e no dia de hoje estamos muito felizes, né, com essa concretização dessa iniciativa que foi tomada lá no passado, que vai privilegiar a PAE de Gaspar nesse evento. Presidente, todos os gasparenses estão numa grande expectativa, é claro, para ganhar qualquer prêmio, mas o foco é o primeiro prêmio, que é esse automóvel zero quilômetro. Qual o valor da nota fiscal desse veículo Fiat Mobi? São 36.050 reais, certo? É o valor da nota fiscal que nós acabamos de receber aqui. E os demais prêmios, presidente, quais serão? Serão uma bis, um refrigerador, tem o fogão, micro-ondas. Então são 10 prêmios, bicicletas, são 10 prêmios, né, que está estipulado ali no bloco de rifa ali. E o churrasco começa a ser servido a partir das 11 horas da manhã. Isso, amanhã então a gente vai fazer naquele sistema drive-thru, a gente vai servir aqui na comunidade de Santa Terezinha, né? Tem só o pessoal ali assando, as pessoas que adquiriram, né, o cartão do churrasco, da maminha ou da costela, poderão aqui na comunidade de Santa Terezinha, a partir das 11 horas, a gente já está servindo. Ok, presidente, muito obrigado. Obrigado, Gil, obrigado a todos os gasparenses. E a gente está feliz porque a PAE é da cidade de Gaspar. Então, né, isso é o que importa. Nós vamos conversar agora com o Boca Cunha, empresário da Cunha Empreendimentos, que está fazendo essa doação através da sua empresa do primeiro prêmio da rifa da PAE. Bom dia, Boca. Bom dia, Gil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sistema do Vale. É um prazer muito grande estar nesta manhã aqui, representando a Cunha Empreendimentos Limitada, que é uma empresa da nossa família. Temos mais 2 diretores, que é o meu filho René Felipe Cunha e a minha filha Morgana Cunha. Essa doação que a empresa fez já foi solicitada por alguns amigos gasparenses. Conheço o Clarindo, o grande trabalho que vem fazendo na presidência dessa entidade, junto com toda a diretoria e a comunidade aqui de Gaspar. Meu amigo, meu freguês de dominó, né? Porque os dois aqui são freguês. Não são só os dois. Os dois é o Sombrinha, é o Tanaka, o Julinho e o Macu. Eles ficam muito chateados comigo que eles não ganham o dominó. Boca, pelo menos isso, nós perdemos tanto para ti no dominó, faça a doação a PAE, então nós vamos fazer. A gente tem que brincar um pouquinho, mas realmente foram as pessoas que me pediram isso aí. Já é um compromisso há mais de 2 anos, nós teríamos até dividido o carro já em maio, março seria a festa da PAE, mas houve cancelamento, tendo em vista essa pandemia, e agora resolveram fazer a rifa para angariar esse recurso. Me ligaram há uns 15 dias atrás e hoje nós estamos fazendo aqui, né, a entrega da nota fiscal e desse automóvel aqui para a entidade de Gaspar, a nossa PAE. Ok, Boca, muito obrigado e parabéns por essa iniciativa e essa parceria em fazer essa doação para a PAE. Muito obrigado a vocês, da imprensa, que sempre tem colaborado para que esses acontecimentos, né, venham ter um brilhantismo muito bom. Quero cumprimentar o Clarindo, através dele, a toda a diretoria da PAI, as ex-diretoria, os membros todos aqui, porque é um trabalho muito nobre que eles fazem, né? Eu sei disso porque também sempre estou frente às entidades carentes de toda a nossa região. Cumprimentá-los e agradecer aqui também o trabalho deles e dizer que nós sempre estaremos prontos à Cunha Empreendimentos Limitada, será sempre pronto, né, a atender assim, dentro das nossas possibilidades, né? Às vezes, uma vez por ano, a gente fazer uma doação nesse sistema, como fizemos aqui no município de Gaspar. Palavras do Boca Cunha, que fez a doação desse automóvel zero quilômetro para a PAI. Vamos conversar com o Sombrinha, que está no distanciamento social, longe de todo mundo aqui, com a sua máscara, está mantendo a distância e veio também prestigiar essa entrega do automóvel. Bom dia, Sombrinha. Bom dia aos ouvintes da Rádio Sentinela, ao Jean, né, e ao Júlio Carlos. E estamos juntos, né, com a PAI mais uma vez, né? E conforme nossa solicitação que fizemos ao empresário Brusquense, né, o Boca Cunha, e ele contemplou com a nossa querida PAI um carro zero quilômetro para nós corrermos, né, que vai ser amanhã. E o fundo que dá, como sempre, todos os anos foram, né, na minha época de presidente, na época do Rogério, de outros demais, o Lino, o Carlos Macuco e todos, né? Todos. A gente não gosta de dizer o nome, pode esquecer alguns nomes, né? Agora o Clarindo, né, frente da nossa querida PAI de Gaspar, é para a manutenção da nossa PAI, né? Porque é uma manutenção muito grande, a despesa é muito grande. E só posso agradecer aqui os gasparenses, né, os empresários, toda a comunidade de Gaspar que sempre colaborou, né, os pais dos alunos, nosso abraço apertado, né, um abraço virtual, porque estamos na pandemia, mas se Deus quiser, em breve vamos sair dessa. Muito obrigado. Ok, Sombrinha, muito obrigado. Portanto, aí o Sombrinha, esse que foi também um dos presidentes da PAI. Atenção, você ouvindo Sentinela, amanhã o grande evento da PAI na Capela Santa Terezinha. Só relembrando, o primeiro prêmio será um automóvel zero quilômetro, um Fiat Mobi. Também, é claro, aqui terão diversos prêmios. O segundo prêmio será uma TV LED. O terceiro prêmio será um refrigerador. No quarto prêmio, você vai ter aqui outra TV. No quinto prêmio, teremos aqui uma máquina de lavar, uma doação aqui de outra empresa gasparense. No sexto prêmio, a doação de um cooktop, um fogão, né? Também no sétimo prêmio, terá um micro-ondas. No oitavo prêmio, teremos aqui uma caixa com muitas bebidas, doada por uma distribuidora de bebidas. No nono prêmio, será a doação de uma bicicleta e no décimo prêmio, outra bicicleta. Você que ainda não comprou, procure os revendedores, que dá tempo ainda de comprar e participar desse grande sorteio, que será amanhã, do grande evento da PAI. O churrasco será servido a partir das 11 horas da manhã, repito, na Capela Santa Terezinha, da PAI de Gaspar, falando sobre a entrega, sobre a doação do primeiro prêmio do veículo Fiat Mobi para a Rifa da PAI. Gil Dias para a Rádio Sentinela.